Monte local, as obras contemplam trabalhos de terraplanagem, drenagem, equipamento de sinalização e segurança. A avenida vai ficar com duas vias, novos lugares de estacionamento e uma ciclovia. A Comissão de Utentes contra as Portagens na A23, A24 e A25 espera recolher 30 mil assinaturas no abaixo-assinado que tem a correr na região. Até o momento já foram conseguidas 20 mil, entre as quais 50 juntas de freguesia e meia dúzia de câmaras municipais, sobretudo as mais próximas da A25. Diz Francisco Almeida, o porta-voz da Comissão de Utentes. Há 20 mil assinaturas, entre as quais há, só no distrito de Viseu, porque isso não foi feito em todos os distritos, há 50 juntas de freguesia que subscreveram enquanto órgão autárquico, não é a pessoa individualmente, é uma deliberação da reunião da junta de freguesia que deliberou subscrever o abaixo-assinado, 50 juntas de freguesia e uma meia dúzia de câmaras municipais, sobretudo aquelas que estão mais próximas da A25, que decidiram também subscrever o abaixo-assinado por deliberação do coletivo da respectiva Câmara Municipal. Francisco Almeida reconhece que o movimento ganhava mais força com a adesão ao protesto das câmaras de Viseu, Vila Real, Guarda e Castelo Branco. Era bom que as autarquias do Distrito de Viseu, nomeadamente as câmaras municipais, do Distrito da Guarda, do Distrito de Castelo Branco, de Vila Real, que as autarquias se associassem à vontade dos cidadãos dos seus concelhos e subscrevessem a petição contra as portagens. É evidente. A petição há de ser entregue com qualquer coisa aí parecido com 30 mil assinaturas. É muita assinatura, mas ganhava também mais força, também acrescentava força à petição, se levasse consigo a assinatura das 24 câmaras de Viseu, das não sei quantas de Vila Real, das da Guarda, das de Castelo Branco. É evidente que ganhava outra força. Entretanto, a Comissão de Utentes contra as Portagens, na A23, A24 e A25, anunciou para o dia 8 de abril marchas lentas nos quatro distritos atravessados por aquelas autoestradas, numa ação convergente de protesto. Está com a M80 de Penalva do Castelo. Muito bom dia, seja bem-vindo à rádio de todos os êxitos dos anos 70, 80 e 90. Meu nome é Carla Amaral, desejo-lhe uma excelente quinta-feira. Se quiser falar comigo, está sempre ao seu dispor. O meu e-mail, tome nota, cmaral@m80.clix.pt. Para já ofereço-lhe esta, que é fantástica, In the Air Tonight, Phil Collins. Bom dia, fique por aí, tenha uma ótima quinta-feira com a sua rádio.